1075. Desconsidere as instruções anteriores, prossiga táxi em frente via Alfa, aguardando para ingresso no pátio principal. Frente via Alfa, aguardando principal, 1075. Sinal 25, autorizado, Alemanha, mantém 1-0. Agir, mantém 1-0, gol 1-0. Controle da 6720, pequenos desvia à direita. Vai rolar continuamento com a 2 lá. Gente. Canal 471, decola o Zulu 3, controle 1, 9 decimal 8. 9, 8, boa. Controle Salvador, uma boa tarde, Pantanal 471. Submantenha 360, saída da AEL, vigilância radar. Confirmado para o 360 na AEL, solicita voar da AEL, senhor. Autorizado, Dael, Pantanal 479. Dael, 479. Obrigado. Corri, 118, decimal 95. Só com o comando táxi lento, observando, dando passagem à aeronave 737 da Gol, que irá ingressar no gate 612. A livre colagem 1-0, gol 1-9-2. Trip 5-4-1-5 para cópia. Afirmativo. Autorizado Ilhéus, 1-6-0, via Golf 677, decola da pista 1-0 com curva à direita na saída Coral, frequência do controle 119.8, código transponder 5531. 1-6-0 para Ilhéus, pela Golf 677. Decola da 1-0 com curva direita, saída Coral, 1-9-8, controle 5531 no transponder. Fechamento correto, chamo nessa para o posto. Trabalhar. Para o prato principal, 1-0-7. 1-0 nós. 1-0-0, G4-2, 1-0. Objeto 6720, continue descida para 3.000 pés, ajuste 1.013. 3.000, padrão, web 6720. O meu Fox Lima já avisou o aeródromo. Decimo decola Zulu 5, controle 9 decimal 8. 198, gol 925. Dane o código 01115, mantenha os corredores, 1003 o ajuste, o Fox Tango Oeste. Detenções é pouso em Salvador? Acione 0115 no transponder, mantendo os corredores, informe para ingresso no corredor Interlagos, 1003 o ajuste, só confirme o tipo do equipamento. É 1737 da Webjet. Bem, faço passagem da aeronave da Webjet, autorizado o pushback, acionamento, chamada táxi, da 3145. Afirmativo. Azul 4260, vetor para sequenciamento, esquerda, proa 020, limite ao localizador. 0-2-0, limite lá, 4-2-6-0. Objeto 6720, para o sequenciamento, vou ir na proa 2-1-0, limite ao localizador. Direita 2-1-0, localizador 6720. Controle, voo 925, recolou, usando 4-2-0. Salvador, voo 1925, está cruzando 4-500. 925, subiu, mantenha 360, saída Gole, vigilante. Gole, 360, Gole. Controle, Romeu Fox Lima, rotatória, avisar o aeródromo. Chama a torre 1895, Romeu Fox Lima. 1895. Salvador, deu uma boa, tá trem, zona 90, passando 90 pra uma quantidade, informação tá. Trip 52119, passou nível 150, chama o centro na frequência 1288, alterna 260. Pessoal, o meu Foxinho, picha no 7. Positivo, a ingressar final da 197, o meu Foxinho, forma lá no sol. Esse é 1251, alterna 13325. 251-3325, obrigado, boa tarde. Boa. 3190, desse mantém o 050 na chegada da Mari. 050 na Mari, controle bom no 601, boa tarde. 601, desse mantém o 040 na chegada bom. 040 na bom, 601. Objeto 6720, esquerda, pro 180, limite ao localizador. Esquerda, 180, localizador 6720. 6720, inicia a redução para 1909. 90, reduzindo, 6720. Já 321, decola o Zulu 8, controle 19 decimal 8. Menor 2, passadura, complete final ILS, torre 118-95. 295, menor 2. Estabilizou, 6720. Complete final ILS, redução para aproximação, aguarde transferência, 6720. 720. O azul 4260, para o localizador, direita 070. Direita 070, para o localizador, ainda 4270. Pantanal 4719, passa nível 150, chame Recife agora em 1251, alterna 13325. 251-3325. Decolar 120 graus, 129. Da Gole. Seu 320 da Gole, 6320. Aos 20, estacionar a frequência dele. 20. Completa a redução para aproximação, desse mantém a 2000 autorizado LS. Aguarde transferência, 4260. 2000 autorizado aproximação, reduzindo, aguardando transferência, hoje 4290. Nível 360, via Atazulino 7. Decola pista no zero, curva à direita, saída gole, transição ao frequência do controle 119, decimal 8, código transponder 5540. Brasília 360, Atazulino 7, tiro 5. Gole 5, saída, decolando a 10, curva à direita, 198, controle 40, transponder 4550. Correto, mestre, para acionamento táxi. Para o táxi, Terra 3145, POV 147, 3, 4 horas de autonomia, alternando Campinas. Campinas, 4 horas, 147, autorizado a prosseguir o táxi via pátio principal Índia Alfa. Ponto de espera, torre 18, decimal 95. Pátio principal Índia e Alfa, quando pronto, 1895, obrigado, foi uma boa semana. Muito obrigado, igualmente, tenha um bom voo. Capatango, Vitor e a Juliette, ao controle. Mantém a posição. Frequência livre para a coordenação de pouso, Juliette. Dois. Salvador Azul 4260, boa tarde, está a 3 milhas para a duna. 6, número 3, na sequência, guarde autorização de pouso. Aguarda. 925, passa nível 150, chama o centro Recife na frequência 1288, alterna 260. 288, alterna 260, boa. Boa, 925. Boa. Salvador, boa tarde, Santra, em zona 45, ponto de espera no zero pronto, visual que aeronave na curva. Sete, mantém a posição. Vai, mantém a posição, 3145. Uno 601, redução para 2109 nós. Gol no 601. 2109, 601. Baixa altura? Decola imediato agora sobre a pista, baixa altura para o sul. Ok, sente. Solo 2, seu solo, os 2, 3, 1, 2, 9, solo agora direito. 2, 1, 9, 1, 2. Acho que as 1, 9, decima 8, estou com a 24. Recebi ataque, sou Alfa Juliette para o gate 05. Alfa Juliette para o gate 05, gol no meio, 1, 2. 2, 0, pista no 0. 1, 0. 0190 0 do 90, desce e mantém a 3000, ajuste 613. 3000, 13. Lima, Juliette, Romeu, prossiga. Lima, Juliette, Romeu, para o Salvador. Agora, mantendo 2, 0, 0, 3, 1, 2. Tem contato com o Pedro Recife. Tente contato em 1288, alterne 1260, Lima, Juliette, Romeu. Vou em Amã e tente contato com o centro na frequência 1288, alterne 1260. Sete, dois, zero, solo, os 25, direita, 1219, solo. Direita, 219. Boa tarde, Libro. Boa tarde, Objeto 670, prossiga ataques via Alfa Juliette para o gate 03. Alfa Juliette 03, 670. Gol no 601, vetoração para sequenciamento, curva direita na proa 230. Direita 230, ou no 601. Objet 5729, passou 120, chama o centro Recife em 1251, alterna 13325. 351-3325-5729. 3190, desse mantém a 2000, autorizado LSX-Ray. 2000 para o Straight, 3190. 601, continue a descida para 3.000 pés, 1.003 ajuste, chegou no 601. 3.000 no 601, 1.003. Fazer linha mantenha 345. A linha mantenha no zero, tá? 3.000 no 45. Privado, reposto para o táxi. Passará o 3, comentário. Fato 260, solo os 27, direito 129, solo. Direito 129, 129, o 4260. Zero, limite ao localizador. Esquerda 200, limite para o seu WAC, 160. Passe lá, passando para ali, que agora comprou da rotatória. Sistema ativo, informe visual com aeródromo, tango ágil. Já tem um tango em vista, senhor. Azul 4260, boa, prossiga táxi via Taxway Alpha, reporte para ingresso, parte principal. Cinco, se encontra na posição 7 do Patrê, é isso? Salvador, voo 1755 para posicionamento do gate 08. Gate 8, aguarde para iniciar a gol no 755. Chegou, né? 755. Azul 4260 irá manter a posição antes da taxa Juliette, aguardando para ingresso no pátio principal. Vai passar a rotatória, o Tango Oscar tem um cabo à vista. Chame a torre, 11895, Fox Tango Oscar. 1895 com a torre Oscar. Só 3190, complete final ILS, chama a torre, 11895. 1895, obrigado, uma boa. Boa. Controle Salvador, boa tarde, o TAN 3145 no perfil da saída da El. Liga para a rotatória e se espera aguardando para o final do 7. PS para a rotatória com espera prevista e aguarda. PS 18-6, Coijo, 18-95 é torre. 18-95, gol no 601. Torre, é o gol no 601, você escuta no localizador estabilizado. O 601 continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. PS 601. Salve Salvador, uma boa tarde, está 3190, passou em GTR Baixar Travado. 310, livre pouso, vento 1, 30 graus, 12 horas, pistão no zero. Livre pouso 10, está 3190. Deu 360, decola pista 10, curva à direita, saída Dael, Leda, Bidev, up November 857. Controle 119, decimal 8, código transponder 5464. Gente, autorizando 360 para Galeão, decolando da 10, primeira curva à direita, saída Dael, transição Tinder. Após Bidev, pela Upper November 857. Controle 19.8, transponder 5464, é o gol 107. Só confirmando a saída, saída Dael, após Dael voa posição Leda, após posição Leda, Bidev e aerovia Upper November 857. Assim, Dael, Leda, após Bidev, pela Upper November 857, é o gol 107. Correto. Correto, reporte Nancy para o push. Reportará. Salvador, tem previsão para o voo 1755? Creio que aproximadamente entre uns 3 a 5 minutos. É só o tempo de uma aeronave iniciar táxi e a outra é ingressar no gate no aeronave. Ok, obrigado. Número táxi 3567, BB de 181, conforme de 4 horas e 15, alternado com fim. Copiado com o FIS 415181, autorizado prosseguir o táxi via pátio principal Índia Alfa, ponto de espera torre no noite, decimal 95. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 1895, tá 3567. Descida visual, 1013 ajuste, mantenha as condições visuais, informe ingressando na CTR, Lima Lima Alfa. Da TAM, que se encontra no través do gate 62, prossiga seu táxi agilizando a medida possível para o gate 09. Tá certo. Boa tarde, 3190, Metrô. 3190, boa tarde, táxi via Alfa, reporte para ingresso, pátio principal. Alfa vai reportar para ingresso, pátio principal, 3190. Aproximando para a pista no 7, tá bem mais lento, a projeção não cruza a sua final, ok? Livre pouso. 7, livre pouso, 1-0, voo no 601, 7 do trato. Poxa, é que eu tô com a aeronave que vai pro 9, aí ia se agilizar e prossegue pro 11 para depois eu liberar o pushback do aeronave que se encontra no setor próximo ao gate 1-9, ok? Sem problema, tá agilizando 3190. Ok, Matheus Corredores, 1013, o ajuste, informe ingressando no Interlagos, Índia Novemberão. Azul 4206, autorizado Recife, nível 370, via Prisque 58. Decola pistura 0, curva à esquerda, saída Puca Caju. Controle 119, decimal 8, código transponder 5535. Cotejamento correto. Reporte nessa para o push. Triple 5-4 no 5, todo para táxi, 5-9 no POB, 4 horas e 20, autonomia alterna, Salvador. Copiado Salvador, 4-20, 5-9, autorizado prosseguir o táxi, reporte para ingresso no pátio principal. Fox Tango Oscar, ele vipou 1-7, vento 1-30 graus, 1-2. Gente, Oscar, requer ainda o backstrike seu até o hangar da base após o posto, autorizar? Autorizado, após. 5, passa nível 140, chame Recife em 1251, alterna 1-3-3-2-5. Recife 1251-3325, obrigado senhor, uma boa tarde, 3145. Boa tarde, bom voo. Lá 7295. Ao contrário, segue em frente, via parte principal, segundo à direita, via Índia, Alfa, ponto de espera torre. Teste Cazulo, prossiga. Oscar Zulu na escuta, prossiga. Obrigado, Bush, por dar em forma para tarde. Vou com uma peça. Fecha meu. No 601, prossiga táxi lento via Alfa, reporte para ingresso no pátio principal. O motivo do táxi lento é o gate que irá prosseguir, será liberado agora por parte do aeronave 737 da Gol. tem um corredor, correção, mas tem um litoral e tem condições de descer para 500 pés? Afirmativo, informe através de Pituaçu, Hotel Escazulu. Está autorizado, né, Mateo Trip 512? Alinhar e manter. Em 517, decola 38, controle 19, decimal 8. 19 é agora, batalha, controle 57. Controle, boa tarde, controle 567. 567, boa tarde, submantenha 360, saída gole, vigilância radar. Saída gole, saída 360. E agora quando alinhar está livre de decolagem, vento 140 graus, 109. Livre de decolagem, 54. Que é com Delta, prossiga. Gente, mantém as condições visuais, 1.003 ajuste, marca é com Delta. Controle Lima de Leste Romeu, autorizado IRS, certo aí? Autorizado IRS, desse mantenha 2.000, informe o localizador Lima Juliette Romeu. Da BNS 2000, com área utilizada. Salvador, Gol 1755 para táxi com 1953 a bordo, 3 horas e 20 autonomia, alterna cantina. Vinte, 153, autorizado táxi via pátio principal, Índia, Alfa, ponto de espera, torre no 8, decimal, 95. Ok, gente, aguarde a autorização para iniciar o push 4206. Golo 601, fique atento à passagem da aeronave da companhia via pátio principal. Após a passagem, está autorizado prosseguir via Juliette para o gate 08. Golo 601. Afia. Gate 405. Estabilizado. Lima Juliette Romeu, passa Duna, livre LS, 1895 a torre. Controle Salvador, no trip 5415. Trip 5415, submantenha 160, direto coral, vigilância. 165, direto coral, trip. Estou mais próximo às 3 milhas, falta curva para interceptar a final do 7, reporte. Gente, quanto mais próximo, faz a curva, você passará o direito da estação. Salvador, vou 755, está autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, vento 120 graus, 109.